sofreu, meu Jesus. Teu brado tão grande de dor lá na cruz. E deram vinagre, o mestre bebeu o seu santo sangue. Te adoro, Jesus, meu Senhor. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. Jesus, eu te adoro. Jesus, meu Senhor.